estou em LS, saí da tatupada das MCs, TDM, fui para KPM, Algueirão era só contrabando, mafiosos foram-se multiplicando, fui examinando que quando saía da escola Visconde, fugia para onde sabia melhor, Algueirão, onde está o meu coração, minhas memórias inesquecíveis, cheias de histórias, fiz belas amizades, troquei de cidade, havia muita habilidade e beldade, saía de noite para brincar com os amigos, era o meu melhor abrigo, não tinha inimigos como na TDM, a noite era perigo, mas na KPM era na boa, havia uma patroa que nunca nos largava, havia um gajo com o mesmo nome que eu, e nunca tirava o chapéu, era como o filme Bucha e Estica, nem conhecia a caparica, havia muitos que chamavam-nos isso, depois ele chegou a ter compromisso, havia um que tinha mania que era um mandão, por andar com gangsters, muitas vezes chateávamos. Mas ele esquecia-se que estava a meter com outro gangster. Eu era gangster, sempre fui gangster, I'm a real gangster. Abraço aos meus manos da linha de Sintra, meu mano Master, meu mano Yannick TDM, meu mano Brito, meu mano Pedro, meu mano David, meu mano Tiago, meu mano Bola, meu mano Gonçalo.